A Sura da Viagem Noturna. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Glorificado seja quem fez seu servo Muhammad viajar à noite da mesquita sagrada para a mesquita Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos para mostrar-lhe em seguida alguns de nossos sinais. Por certo, ele é o oniovinte, o onividente. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. E concederamos a Moisés o livro, e o fizéramos orientação para os filhos de Israel, dizendo: não tomeis, além de mim, patrono algum. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Ó descendência dos que levamos com Noé, por certo, ele era servo agradecido. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. E decretáramos no livro aos filhos de Israel: em verdade, semeareis a corrupção na terra por duas vezes, e em verdade, sublimar-vos-eis em grande arrogância. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Então, quando chegar o tempo da primeira das duas promessas, enviaremos contra vós servos nossos, dotados de veemente fúria. Eles invadirão os lares, e a promessa foi cumprida. Em seguida, devolvemos-vos a dominação sobre eles, e estendemos-vos riquezas e filhos, e fizemos-vos mais numerosos. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Dissemos: se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos, e se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos. Então, quando chegar o tempo da última, enviá-los-emos contra vós, para afligirem vossas faces, e para entrarem na mesquita como nela entraram, da vez primeira, e para esmagarem completamente tudo de que se forem apoderando. Asa rabbukum an yarhamakum. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. E dissemos: quizá vosso Senhor tenha misericórdia de vós, e se reincidirdes, reincidiremos, e nós fizemos da jena cárcere para os renegadores da fé. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Por certo, este Alcorão guia ao caminho mais reto e alviçara aos crentes que fazem as boas obras, que terão grande prêmio. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. E que para os que não creem na derradeira vida, preparamos doloroso castigo. وَيَدْعُ الْإِنسَانَ

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Ou que haja para ti uma casa repleta de ornamento, ou que ascendas ao céu, e não creremos em tua ascensão, até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Dize, glorificado seja meu Senhor, quem sou eu senão um mortal mensageiro? E o que impediu os homens de crerem quando lhes chegou a orientação não foi senão haverem dito: Alá enviou um mortal por mensageiro? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dize, se houvesse na terra anjos que andassem tranquilos, haveríamos feito descer do céu sobre eles um anjo por mensageiro. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dize, Alá basta por testemunha entre mim e vós. Por certo, ele, de seus servos, é conhecedor, onividente. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. E quem Allah guia é o guiado, e para quem ele descaminha não lhes encontrarás protetores além dele, e reuni-los-emos no dia da ressurreição, arrastados sobre as faces, cegos e mudos e surdos. Sua morada será a Gena, cada vez que se entibiar, acrescentar-lhes-emos fogo ardente. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Essa será a sua recompensa porque renegaram nossos sinais e disseram: quando formos ossos e resquícios, seremos ressuscitados em novas criaturas? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, é poderoso para criar semelhantes a eles? E ele lhes fez um termo indubitável, mas os injustos a tudo recusam, exceto a ingratidão. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Dize, se possuísseis os cofres da misericórdia de meu Senhor, nesse caso, haveríeis de retê-los com receio de despendê-los. E ávaro é o ser humano. E com efeito, concedemos a Moisés 9 evidentes sinais. Então pergunta aos filhos de Israel, quando ele lhes chegou? E o faraó lhe disse, por certo, penso ao Moisés